Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o missionário redentorista Sr. Padre Acácio de Matos sobre o carisma da sua congregação. Vamos falar sobre um trabalho que os missionários redentoristas estão neste momento a desenvolver em toda a Diocese da Guarda a pedido do Sr. Bispo. Vamos perguntar ao nosso convidado se há missas bonitas e missas feias e se os sacerdotes devem ou não celebrar a Santa Missa todos os dias. Analisaremos também o tema que o Santo Padre escolheu para esta quaresma. Prestemos atenção uns aos outros. Abordaremos o Ano da Fé, que vai ter início no mês de outubro e terá a duração de cerca de 13 meses. Senhor Padre Acácio, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Vou-lhe colocar obrigado. A primeira questão e que tem a ver com a sua congregação. Pedi-lhe que nos dissesse, assim, de uma forma breve, que nos dissesse alguma coisa acerca da sua congregação, quem foi o fundador, em que países se encontram, bem como o ano em que foi fundada a congregação, enfim, o que entender por bem dizer. Quero agradecer desde já esta oportunidade para partilhar convosco esta mensagem. Por isso, saúdo e bom dia aos radio-ouvintes da Boa Nova. Quero dizer-vos, em primeiro lugar, esta manhã, de acordo com a pergunta que me foi feita, que os missionários redentoristas são uma congregação missionária, como o próprio nome indica, de rosto internacional. Uma congregação que nasceu a 9 de novembro de 1732, teve Santo Afonso como seu fundador, um homem apaixonado pelo mundo da pobreza e do abandono espiritual das pessoas. A congregação nasceu em Nápoles, na Itália. Nápoles era uma cidade que tinha muito clero. O clero estava essencialmente concentrado nas grandes cidades italianas, e as pessoas do campo e da montanha estavam absolutamente abandonadas pela própria Igreja, em primeiro lugar, pessoas arredadas da mensagem libertadora do Evangelho. E Santo Afonso, no contacto com os pastores e camponeses de um pequenino lugarejo da Itália, para ele, campo de férias, Scala, ficou absolutamente impressionado e comovido com a ignorância e o desprezo a que esta gente era votada. E então teve a ideia, diríamos hoje, uma feliz ideia, de juntar um grupo de amigos, de companheiros, para levar para a frente esta missão, que é sobretudo uma missão de anúncio da boa notícia do Evangelho de Cristo aos mais pobres e abandonados, às pessoas, como dizem os escritos mais antigos da congregação, a que chamamos fontes, às pessoas mais destituídas de socorros espirituais. E a congregação nasce a partir, portanto, desta relação de proximidade, quer de Santo Afonso, o seu fundador, quer dos primeiros companheiros, com esta gente mais humilde e, diríamos, afastada da mensagem de Cristo. Em Portugal, onde é que estão? Portanto, como dizia, é uma congregação de rosto internacional, está presente em 77 países. Nós, em Portugal, temos comunidades espalhadas por todo o país. Estamos presentes, temos uma comunidade em Guimarães, no Porto, em Vila Nova de Gaia, em Castelo Branco, em Lisboa, na Amadora e em Lagos, no Algarve. São as 7 comunidades que temos abertas no país. O Padre Cássio pertence a qual? Eu, neste momento, estou já, vai para 12 anos, na comunidade de Guimarães. Desde já apelo, é uma cidade bonita, património mundial da humanidade e também este ano Capital Europeia da Cultura, mas temos ali uma comunidade. A vossa congregação são homens e mulheres, Padre Cássio? A nossa congregação é masculina, mas também temos um ramo feminino chamada de Ordem Redentoristina. São irmãs contemplativas. São muitos, são poucos, mais ou menos... Nós, a nível mundial, somos à volta de 6 mil neste momento. 6 mil redentoristas espalhados pelo mundo. Em Portugal estamos nos 42 membros neste momento. Sei que estão a fazer um trabalho na Diocese da Guarda, a pedido do Sr. Bispo dessa diocese. Também gostava que nos dissesse alguma coisa acerca deste trabalho que estão a desenvolver lá na diocese. O trabalho que estamos a desenvolver na diocese é um trabalho, do nosso ponto de vista, de uma importância fundamental. O que se trata, a pedido e agora em comunhão com o nosso bispo, Dom Manuel Felício, aqui na Diocese da Guarda, trata-se de suscitar grupos bíblicos em todas as comunidades e em todos os arciprestados. O Sr. Bispo pediu quer aos missionários redentoristas, quer aos missionários do Verbo Divino, portanto estamos no terreno de missão, duas equipas missionárias, para ir ao encontro das comunidades, passar por todos os arciprestados, ter um contacto com os cristãos, para lhes incutir esta fome, este desejo de se encontrarem com Deus na palavra bíblica, acima de tudo. Uma palavra que, como sabemos, embora seja acolhida e escutada assiduamente em contexto litúrgico, na Santa Missa, mas quando ela é descoberta pelos cristãos, quando os cristãos têm um contacto direto com a palavra bíblica no pequeno grupo, isso faz toda a diferença do nosso ponto de vista. Porque aquilo que realmente hoje falta aos cristãos é terem este contacto, este imiscuir-se intimamente no todo, no tecido da palavra de Deus. E sobretudo no grupo bíblico, porque aí há um acolhimento, há um conhecimento, uma leitura, há um aprofundamento, uma partilha, diríamos mais personalizados, da palavra bíblica. E é isso que estamos fazendo. Quero informar-vos que, concretamente nós, os missionários redentoristas, estivemos primeiramente em Penamacor, depois em Alpedrinha, Fundão, Covilhã, Celurico da Beira, Gouveia e agora estamos em Ceia, com este trabalho de difusão da Palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras aos nossos cristãos. Estão na diocese a ver se criam a fome e o desejo, como está a dizer. Um colega seu, não da sua congregação, sim, dizia há poucos dias que há muitos batizados, mas poucos evangelizados. Nota isto? Sim, notamos isso perfeitamente. Eu creio que hoje o grosso dos cristãos, diríamos assim, também a partir do nosso ponto de vista, de uma certa ignorância religiosa, por assim dizer, muitos dos nossos cristãos ainda olham para a Igreja como uma espécie de agência de serviços religiosos. Batem à porta da Igreja, procuram o sacerdote, a paróquia, o seu encontro com a comunidade, apenas na procura de serviços religiosos, do batismo para os filhos, do casamento, não é? Sobretudo nestes momentos, sem desprezo algum, mas nestes momentos importantes, sem dúvida. Agora, reduzir um bocadinho o ser Igreja e o ser cristãos é esta relação utilitária, apenas, ou diríamos até consumista, com a Igreja a um nível religioso, é que nos parece perversa. Por isso, creio que nós teríamos que insistir muito, e isso nós notamos uma grande falta, a formação dos nossos cristãos na fé. que o importante é este encontro radical com Cristo. E quando há este encontro, claro, naturalmente, depois tudo flui e tudo se torna natural, como é, por exemplo, a vida sacramental. Agora, quando a relação com a Igreja, com a fé, com o Cristo, é uma relação superficial, temos cristãos, sim, como dizia, batizados, mas não temos cristãos evangelizados. Cristãos que foram tocados no seu íntimo, na sua vida, pela boa notícia do Evangelho de Cristo. Eu creio que isto é que faz com que a relação de muitos cristãos com a Igreja seja uma relação esporádica e superficial. E temos aqui um problema. Daí que a evangelização hoje, o anúncio da boa notícia, a formação dos nossos cristãos, a ligação deles à comunidade dos fiéis, a partir de uma perspectiva de fé, creio que é isto que está em jogo hoje nesta chamada missão para a nova evangelização. Padre Cássio, sim, eu comungo da mesma opinião. Aliás, diz, portanto, falta formação cristã, são palavras suas, portanto, as pessoas precisam ser evangelizadas e isto cria conflitos. Eu cria conflitos mesmo com os seus colegas nas dioceses, nas paróquias, porque, pronto, não é por mal, mas as pessoas não estão tão preparadas quanto deviam estar e o que acontece depois, muitas vezes, nem entendem bem o que o próprio padre acaba por dizer. E este seu colega que eu citava há pouco e que eu disse que não tem nada a ver com a sua congregação, ele dizia mais ou menos isto: a maioria da população é católica por tradição, os pais já eram, os filhos foram batizados, mas não estão evangelizados. Portanto, e eu creio que esta, de facto, é a grande preocupação de Bento XVI ao convocar o sínodo para outubro e ao proclamar um ano da fé. Portanto, no fundo, isto é uma preocupação do Papa, que vê que realmente, pronto, isto é necessário a formação. Nós podíamos ficar aqui toda a manhã a falar disto. Sim, e a citar cardeais e bispos, pois, e padres, porque, no fundo, isto é um problema latente. As pessoas podem não ver, mas quer dizer, é isto que falta mesmo. Pois. Sim, é verdade, sem dúvida. Claro que também poderíamos aí verificar uma coisa, sobretudo nas preocupações do Santo Padre, a respeito, não é, de levar os cristãos a uma fé madura, comprometida e implicada, não é, com a Igreja e com a renovação da Igreja. Não podemos esquecer, creio eu, do meu ponto de vista, que o Santo Padre Bento XVI, creio que tem uma visão, temos de reconhecê-lo, eurocêntrica da Igreja, certamente, e quando ele lança o seu olhar agudo sobre a realidade da Europa, sobretudo, sobre os países da antiga cristandade, o que se vê é isso, não é? Cristãos ainda prisioneiros de hábitos, de rotinas, cristãos prisioneiros de, diríamos, de uma certa praxis eclesial, onde as pessoas vão para cumprir o preceito, é a tal relação superficial com a Igreja e com o mistério da fé a funcionar. Por outro lado, vemos que na vida as pessoas adotam outros critérios e vivem um afastamento de Deus. Uma coisa é cumprir o preceito dominical, outra coisa é ter uma vida realmente toda ela possuída e implicada pela realidade divina. Eu creio que este é um dos grandes desafios que nós temos. As pessoas vão, cumprem os mínimos, é verdade, cumprem, vão cumprindo alguma coisa, mas depois a relação com Deus, com o essencial, é que é uma relação frágil, e esta disparidade é que tem levado, diríamos, a um enfraquecimento e a um esvaziamento da própria Igreja na sociedade em que nós estamos. Por isso, creio que o Papa vive imensamente aflito e preocupado, não só a nível intelectual, mas também, diríamos mesmo, a nível das suas preocupações pastorais, vive imensamente preocupado com este abandono de Deus na cultura ocidental. Então, a nossa pergunta é esta. o que adianta às pessoas irem à igreja, por um lado, frequentarem os sacramentos, irem à missa ao domingo, se depois nas suas vidas, na vida da própria família, há um abandono, um distanciamento de Deus, dos valores da fé, dos valores cristãos. Nota-se muitas vezes também ao nível do compromisso dos cristãos, do seu compromisso político, na toma de decisões, na participação, na cidadania. Eu acho que isso depois, tudo isso, tudo se reflete. E aí se revela também os cristãos que temos hoje em dia, não é? Cristãos pouco sólidos do nosso ponto de vista, não é? Na fé e na esperança que nos anima, que é Cristo. Divinas mãos e pés, Pai, tu rasgado de lacerado, chamas em brandas carnes. Thank you. Senhor, redença-me. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o missionário redentorista Sr. Padre Cássio Matos sobre o carisma da sua congregação. Estamos também a falar do trabalho que estão a desenvolver na Diocese da Guarda a pedido do Sr. Bispo da mesma Diocese. Vamos perguntar ao nosso convidado se há missas bonitas e missas feias e se os sacerdotes devem ou não celebrar a Santa Missa todos os dias. Analisaremos também o tema que o Santo Padre escolheu para esta quaresma, prestemos atenção uns aos outros e abordaremos o Ano da Fé, que vai ter início em outubro deste ano e terá a duração de cerca de 13 meses. Neste momento temos estado a conversar acerca da descristianização e vou-lhe colocar uma questão ao Padre Cássio relacionada com isto e que tinha a ver com o seu fundador e porque penso que também ele sentia algumas das dificuldades que nós sentimos aqui hoje e que temos estado a falar. O seu fundador, quando viveu há cerca de 400 anos, sim, exato, ele teve muita dificuldade, portanto, ele dirigia-se ao povo, com missões populares, portanto, o povo estava muito descristianizado. Será que tem alguma comparação com os dias de hoje ou não? É sempre muito difícil fazer comparações no tempo, certamente, porque a descristianização nos tempos de hoje, neste mundo contemporâneo, que nos habita e que nós habitamos, está muito fundada, sobretudo no espírito das luzes, do iluminismo, no primado que se deu à razão sobre o mundo do espírito, e isso levou às chamadas correntes racionalistas, onde a ligação ou religação do homem com o sagrado, com Deus, era secundarizada, e onde havia como que uma fé absoluta e cega na razão e nas capacidades do ser humano, não é, em transformar e mudar o mundo. Vemos que isso hoje, essa maneira de olhar, essa filosofia de vida, faliu. Por isso hoje as pessoas vivem à beira da angústia e do precipício. Creio que, apesar de tudo, o mundo, ainda que se calhar em pequenas porções, em pequenas, digamos, geografias, não deixou de viver ligado e religado ao sagrado, apesar de tudo. Mas creio que isto tem conduzido a este ambiente que nós podíamos definir como um ambiente secularista, onde as pessoas pensam que se pode viver, que se pode construir modelos sociais de bem-estar e de felicidade e de justiça e de igualdade de costas voltadas a Deus. Eu creio que a descristianização no mundo de hoje está muito ligada a este secularismo, a este afastamento de Deus, a este como que desligar o motor da vida, não é, de Deus como o sentido e a plenitude da nossa existência, do universo, diríamos assim. Nos tempos em que Santo Afonso viveu, o fundador dos missionários redentoristas, as coisas eram relativamente diferentes, porque a Igreja aí tinha um peso preponderante na sociedade e quase absoluto. Estávamos, digamos, no auge quase da cristandade, onde a Igreja e o poder andavam de mãos dadas. E por isso mesmo havia uma margem enorme da população abandonada e destituída, lá está, um bocadinho desta compaixão e desta atenção da Igreja. E foi a essa gente que Santo Afonso foi mais sensível e dedicou toda a sua vida e a vida da sua congregação. Mas não era uma descristianização, digamos assim, baseada numa filosofia social e de vida, mas era uma Igreja que estava concentrada, digamos assim, nas grandes cidades, nos grandes núcleos populacionais, mas deixando uma margem de pessoas que inocentemente não recebiam a palavra, não recebiam e não participavam assiduamente na vida da comunidade, da Igreja, porque o clero não ia ao encontro. Estávamos na presença de uma Igreja focada nos grandes centros, numa Igreja, digamos, institucionalizada, mas não uma Igreja missionária, uma Igreja que não ia ao encontro. Logo, essas pessoas, uma vez que não se sentiam, digamos assim, acarinhadas e objeto de evangelização, certamente e naturalmente viviam na descristianização, se assim o quisermos dizer. Mas são situações difíceis de comparar no tempo. Embora em tempos de muita oração. De muita oração. Pois, eu estive a ver do seu fundador. Sim. Que ele, pronto, privilegiava a oração. Ele dizia, eu penso que tenho aqui uma frase, creio que é dele, que a nossa salvação está na oração. Uhum. Aquele Sim. famoso axioma, quem reza salva-se, quem não reza condena-se. Outra coisa que ele tinha era, de facto, uma predileção muito grande pela Virgem. Pois. E eu pergunto, será que não é isto que está a faltar hoje? Que está a faltar aos bispos, aos padres, aos leigos? Será que não é de facto, este amor à Virgem, que ele dizia que a Virgem permitia que as palavras mal apanhadas encontrassem eco no coração das pessoas? Dizia que muita tibieza que havia nessa altura também era pela falta de devoção à Virgem. Eu creio que ele era muito mariano. O próprio João Paulo II cita-o e diz: Afonso sempre foi de Maria, desde o começo da sua vida até à morte. E a Jesus sempre se vai e volta por Maria. Aliás, ele escreveu até vários livros relacionados, portanto, com a Virgem, com a Nossa Senhora. Portanto, é verdade, os tempos são diferentes e bem diferentes. Não havia o que há hoje, estas grandes correntes, mas, por outro lado, havia muito mais oração que também não há hoje. Eu agradeço o ter sublinhado dois aspectos que do meu ponto de vista se complementam e interagem, que é o aspecto da oração e de Maria. Santo Afonso, na sua literatura religiosa, tem dois livros capitais a este respeito. O primeiro é O Grande Meio da Oração. Ele realmente acreditava que através deste meio e sobretudo deste exercício, porque tudo aquilo que Santo Afonso escreveu, todos os seus escritos tinham uma intencionalidade muito prática e muito evangelizadora, finalidades muito concretas, não apenas de elucidar, mas de animar as pessoas a pôr em prática e sobretudo a oração, que é um dos grandes alimentos, diríamos, o alimento primordial da fé. Claro que um cristão, uma Igreja que não reza, é uma Igreja que está condenada. Não tenhamos a mínima ilusão a este respeito, até porque creio que um dos grandes pecados da Igreja nos dias de hoje é precisamente esta debilidade da sua mística, do seu apego à oração, mas não esta oração maquinal, não esta oração que não transforma, mas muitas vezes o que nos falta é esta oração a partir de Cristo, aprender a partir de Cristo a rezar e a recolher-se com Deus no silêncio do coração e dos espaços. Isto creio que é hoje fundamental. E Santo Afonso batalhou muito. Claro que ele, no seu tratado sobre a oração, dava, sobretudo, uma grande importância à oração mental, à chamada oração mental. Vocês, no vosso plano de vida, têm essa oração mental, certamente? Temos esta oração mental porque as nossas comunidades religiosas, as nossas comunidades missionárias, reúnem-se habitualmente 3 momentos por dia, a comunidade, para pôr em prática, para fazer este exercício de oração mental. Não apenas da recitação dos salmos, como sabemos, o livro bíblico por excelência da oração, mas para pôr em prática aquilo a que o nosso fundador deu tanta importância na sua reflexão, nos seus tratados sobre espiritualidade. A oração mental, que não é mais que, após o acolhimento da palavra de Deus, ficar despojadamente em silêncio, não é? Dando importância a esta oração espiritual, esta oração mais interior. No fundo, não é nós falarmos com Deus, é criar aquela condição essencial e de silêncio para deixar... Para o ouvir. Para o ouvir, para o escutar. Padre Cássio, costumam fazer muito tempo dessa oração? Pouco? Como é que costuma ser já agora? Tudo é claro hoje, nada, não há segredos em lado nenhum. Pois. Nem interessa também tão pouco, não é? Sim. Claro que eu ainda, a respeito da oração, sempre me meteu confusão. Sobretudo quando as pessoas também têm, do meu ponto de vista, uma visão redutora da oração. Reduzem-na tantas vezes à oração do terço. Acho que até quase virou o sinónimo, a oração cristã com a oração do terço. E apenas essa é uma modalidade, embora rica e pertença do património, do nosso património espiritual, mas há outras tantas formas de oração. E desde esse ponto de vista, creio que nos falta não só o conhecimento, mas aprender muito com os místicos a propósito da oração e da prática da oração. No fundo, passa muito por aquele pequenino poema de Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. Porque a oração, acima de tudo, é pensar todos os nossos pensamentos na presença de Deus, é viver toda a nossa vida na presença de Deus. Claro que depois há momentos específicos. Vemos na própria vida de Jesus Cristo, o mestre da oração, que se retirava sozinho, em silêncio, para estar com o Pai, com o Abá, com o paizinho, não é? Com o Senhor da intimidade. E creio que falta isto muito hoje à Igreja, em recolher-se com Deus. E por vezes, junto ao sacrário, aos pés da cruz, quer dizer, não rezar indiferenciadamente. Se assim for, a oração nunca produzirá fruto. E muitas vezes a própria religião, a própria vida nossa na Igreja nos esvazia, porque um cristão que não reza, que não confia, um cristão que não procura o silêncio, que não exercita a oração mental, a oração do dom, é um cristão perdido neste mundo tão difícil e tão exigente para nós. Daí que hoje se tem insistido muito neste cultivo da espiritualidade cristã, que difere um bocadinho da busca de outras espiritualidades, que não é outra coisa que, muitas vezes, a busca de uma certa satisfação, de um certo consolo psicológico. Também aí tem de haver discernimento a este propósito. Por medo de te perder, é que me encontro perdida. Por medo de te perder, é que me encontro perdida. é da vida, sem coragem de dizer que eu tenho medo é da vida. Os momentos de alegria não se atrevem a ficar. Os momentos de alegria não se atrevem a ficar. É que a saudade perdia na ânsia de encontrar. É que a saudade perdia na ânsia de encontrar. Passo os dias à procura do que por medo perdi. Passo os dias à procura do que por medo perdi. Medo é noite escura em que me perco de ti. O medo é noite escura em que me perco de ti. E vou perdendo os sentidos quando descubro o fim. E vou perdendo os sentidos quando descubro por fim os teus dois olhos perdidos, perdidos de amor por mim. Os teus dois olhos perdidos, perdidos de amor por mim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o missionário redentorista Sr. Padre Acácio Matos. Já falámos sobre o carisma da sua congregação, falámos sobre o trabalho que estão a desenvolver na Diocese da Guarda, a pedido do Bispo. Vamos lhe perguntar de seguida o que é que ele acha, se há missas bonitas, se há missas feias, se os sacerdotes devem ou não celebrar a missa todos os dias. Analisaremos também o tema que o Santo Padre escolheu para esta quaresma. Prestemos atenção uns aos outros. Abordaremos o ano da fé, que vai ter início no mês de outubro e que terá a duração de 13 meses. Tudo isto, se o tempo nos permitir, porque o tempo passa com uma facilidade louca e, às tantas, nós estamos a entrar já praticamente na parte final. Padre Acácio disse aqui coisas interessantes, aliás tem estado a dizer coisas muito interessantes que eu tenho estado a apreciar, e há pouco até apontei aqui algo que disse e eu queria mudar de assunto, mas ainda volto aqui ao seu fundador, a Santo Afonso Maria de Ligório. O padre Acácio dizia há pouco, é preciso aprender com os místicos. A verdade é esta, quer dizer, eu penso que os leigos, ou a maioria dos leigos, para aprender com os místicos tem que dar a tal volta que ainda não deu, que é o aprofundamento da fé, que é os conhecimentos doutrinais, e só depois é que lá vai conseguir chegar. Até lá, pois, olha, vão rezando o terço, e eu penso que é muitíssimo bom rezar o terço, foi um pedido de Nossa Senhora, e eu refiro isto mais para, mais uma vez, falar do seu fundador, Santo Afonso Maria Ligório, dizia: as orações dos santos são importantes, mas as de Maria são orações de mãe, e vai daí a sua eficácia e a sua autoridade. Jesus ama muito a mãe e ela pede e é atendida. Certamente concorda com isto, ó Padre Acácio? Sim, concordo. Pronto, Nossa Senhora pede. Sim, ainda bem que falou nessa dimensão, nessa faceta mariana da Igreja e na vida do nosso fundador e da nossa congregação. Basta com isso dizer e informar os nossos queridos radio-ouvintes que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esse ícone oriental tão divulgado, é a padroeira da nossa congregação missionária no mundo inteiro. O próprio Papa Pio IX foi o que deu um bocadinho aos missionários redentoristas esta missão de levar a imagem da Senhora do Perpétuo Socorro, por todas as comunidades por eles visitadas e evangelizadas. Ainda a propósito do nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, ele é doutor da Igreja, mas é também doutor mariano. Um dos livros-chave da mística mariana que ele escreveu intitula-se precisamente As Glórias de Maria. Um livro bastante citado, mesmo ao nível do magistério da Igreja, para falar da Virgem Maria. E Santo Afonso, mesmo na prática da sua vida, da sua fé, da sua oração, subia muitas vezes àquela montanha de Scala, onde estava uma capelinha dedicada à Senhora dos Montes, e passava ali longos momentos de oração aos pés da Mãe de Deus e da Mãe da Igreja, da Mãe dos Crentes. Claro que Nossa Senhora tem um papel fundamental e fulcral, e com ela também podemos aprender muito de oração e de história de Deus nas nossas vidas. Certamente que sim. Só que também a respeito de Maria, mesmo na Igreja, às vezes também se cai num certo devocionismo, não é? Estéril. Acho que também nesse aspecto, creio que temos de procurar o essencial, centrar as coisas, não é? No seu devido lugar. Por exemplo, quando nós falamos hoje e os portugueses temos uma devoção muito particular à Nossa Senhora de Fátima, mas também fazer perceber às pessoas que o coração do santuário não é Maria, é Cristo, é o seu Filho. Nós, os cristãos, temos uma concepção cristocêntrica da vida. É por Ele e só por Ele que nós vamos ter com a Mãe. A Mãe é um caminho para Cristo. Tudo conduz a Cristo e tudo parte de Cristo para nós, de Jesus. Também seu Filho na carne, certamente, porque Maria, como canta um dos grandes hinos da Igreja, é exaltada como a raiz e a porta por onde veio a luz ao mundo. É uma mediação singularíssima e especialíssima. Isso é reconhecido pela Igreja através não só dos dogmas marianos, mas pronto, através também da devoção, da oração, mas chamar um bocadinho e perceber, ajudar a perceber aos cristãos, no tempo em que estamos, que realmente Cristo é o centro do cristianismo, da experiência cristã. Maria tem o seu lugar, mas o lugar de relevo para nós é Jesus Cristo. Esse é como Filho de Deus, como o enviado do Pai para a salvação do mundo, e porque ama o mundo, é o centro da nossa experiência de crentes, da nossa experiência cristã. Eu acho que há que passar muito esta mensagem hoje, mesmo na comunicação social, porque eu acho que às vezes colocamos aquilo que não é tão importante em primeiro plano e aquilo que deve assumir protagonismo na nossa vida cristã é Jesus Cristo, acima de tudo. Padre Cássio, concordo consigo, mas permita-me dizer, claro, sim, Cristo é Cristo e não há comparação, mas eu, se tiver uma aflição no aspecto humano, eu, sim, recorro à minha mãe, sim, em primeiro lugar. Ah, está. Não há dúvida nenhuma que, aliás, o seu fundador dizia, a Jesus vamos através de Maria, sempre vamos através dela. Olha, Padre Cássio, vou-lhe colocar uma última questão em relação ao seu fundador, que é para mudarmos também de assunto. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: se temos medo da morte eterna, como é que não temos medo dos pecados? Quer comentar? Devemos não ter medo da morte eterna. Mas tanto da morte, mas se propriamente temos, como... Sim, mas ter medo dos pecados, sim. Pois, está bem. Porque os pecados são a verdadeira fonte, a verdadeira raiz da morte eterna. Está certo. O pecado como ruptura da nossa relação filial com Deus, da nossa relação fraterna com o semelhante, da nossa relação de harmonia com a criação, com a natureza. que às vezes também nós no pecado, às vezes também nos esquecemos de que fazemos parte de um todo, de uma criação. Tudo o que existe, tudo o que mexe, tudo o que respira tem o selo e a pegada de Deus, que é um Deus criador. Começa por ser um Deus que cria, que gera o mundo, não é? E tudo o que existe, toda a nossa movimentação humana devia ser para louvar e glorificar o Criador. Não, isto relativamente ao pecado, porque hoje em dia também temos as questões ecológicas, não é? Na ordem do dia, nas primeiras páginas, no rosto da notícia, e eu creio que isso é fundamental. Às vezes nos esquecemos, às vezes também reduzimos o pecado ao segundo nível, a esta relação, não é? Ou esta ruptura da nossa relação fraterna, da nossa relação fraterna com o semelhante, e eu pergunto, então, e a nossa relação com o resto, não é, da criação divina, com o resto dos seres? O padre jesuíta Teilhard de Chardin referiu isto muitas vezes, e claro, mas lá está, certamente, o pecado. Seja ele um pecado mais como ruptura da nossa relação de filhos com Deus ou com o próximo, mas também com a criação. Mas o pecado, sim, é que é a fonte dessa morte eterna. Portanto, disso é que há que ter medo, não é? Sim, creio que sim, verdadeiramente. Padre Cássio, Bento XVI tem muita esperança na evangelização. E claro, e tem falado acerca de muita coisa, acerca da nova evangelização, e em tudo ele confia que tudo vai contribuir para que se desperte. Não vou citar as várias coisas que ele tem dito, mas quer dizer, através da família, através da catequese, mas pronto, não importa. Agora, uma coisa que ele tem muita esperança é também através dos santuários. É da mesma opinião? Acha que através dos santuários haverá a possibilidade de fazer muita evangelização? Certamente, eu concordo absolutamente com isso. Claro que a nova evangelização, ou esta missão para a nova evangelização, teve início no grande pontificado de João Paulo II, quando na sua terra, em Cracóvia, usou esta, do meu ponto de vista, acertadíssima expressão ao convocar a Igreja para uma nova evangelização. E o Papa acrescentava que nova no ardor, nova na linguagem e nova nos métodos. Há muitas formas e espaços para realizar esta nova evangelização. Basta recordar recentemente o desafio que fez no contexto do diálogo fé-cultura Bento XVI, ao convocar os cristãos para este diálogo com os não-crentes através desta iniciativa, o Pátio dos Gentios. Mas os santuários, hoje em dia, a procura e a peregrinação, o encontro com Deus no santuário recrudesceu enormemente. Reanimam-se hoje pelo mundo os caminhos de peregrinação, seja a Santiago, seja a Fátima, seja a Lourdes, seja a Senhora da Aparecida. De facto, hoje, milhões de homens e mulheres do mundo inteiro acorrem aos santuários. Podemos dizer que até neste mundo selvagem, injusto, competitivo, com tantas carências, os santuários e as peregrinações são espaços que manifestam a fome do ser humano de absoluto e de uma resposta de Deus e também do aconchego, não é? E da intercessão da Mãe, a Virgem Santíssima. E a Igreja não pode, de modo algum, do ponto de vista pastoral, de uma certa praxis pastoral, desprezar estes espaços, estes momentos, estas metodologias da fé para anunciar o Evangelho. Não para cultivar uma fé piegas, mas para um anúncio corajoso profético do Evangelho de Cristo. Eu creio que isto é fundamental. Agora, eu creio que essa nova evangelização, a partir do ato da peregrinação, a partir dos nossos santuários, será tanto mais verdadeira quanto mais se cuidar o acolhimento das pessoas que chegam. Para estar com o Senhor na sua Mãe, a Virgem Santíssima. Como acolhemos, como canalizamos as pessoas. Se cuidamos ou não a mensagem. Porque também a improvisação, por vezes, estraga a evangelização. Até se costuma dizer, e agora estou até a inspirar-me, no bispo da minha diocese de origem, Dom José Cordeiro, de Bragança, Miranda, que diz que a uma menor formação corresponde uma maior frustração. E creio que muitas vezes esta formação cristã leva a uma boa evangelização que muitas vezes tem que partir de um bom acolhimento a fazer às pessoas. Isso é fundamental. Não é por acaso que Nossa Senhora também é reconhecida e aclamada por muitos como o rosto materno de Deus. Essa é que, portanto, manifesta Deus, a Santíssima Trindade, no seu mais absoluto mistério, como um Deus humaníssimo, um Deus que acolhe, um Deus que recebe, um Deus que alcandora as pessoas ao nível do seu coração. E falta-nos, creio eu, ainda um longo caminho para transformar os santuários em espaços vivos de nova evangelização. Mas pronto, está a ser repensado e creio que a Igreja tem isso presente atualmente. Padre Cássio, se cada um anda ao passo de Deus, uns vão andando mais à frente, outros vão andando mais um pouco atrás, pronto, e desde que a gente queira, o importante é que todos aproveitem, pois eu concordo plenamente consigo, de facto há que aprofundar, é no silêncio, é na oração, é na meditação, é por aí que lá vamos. Agora, quando está, se calhar, um pouco ainda mais verde, e este mais verde não significa atirar pedras a quem quer que seja, se calhar o santuário é uma coisa boa, porque as pessoas vão, têm o tal acolhimento, aproveitam, se calhar, para fazer aquilo que não fazem nas suas paróquias, que é confessar-se. Eu estou a pensar que, eu penso que a sua congregação, que é responsável pelo maior santuário do mundo, que há pouco referiu aí, o santuário de Aparecida. Aparecida. Exatamente. O reitor do santuário dizia há poucos dias que os santuários são oásis da Igreja, pela quantidade de missas que se celebram. Ele dizia até que todos os dias, fiquei com a ideia que se celebravam 6 missas e que havia uma quantidade enorme de confissões. Pronto, é um outro campo também para onde se pode chegar. Peço desculpa. E pelo que ele dizia, pronto, parece-me que é também uma forma interessante, não há dúvida nenhuma, e certamente que estarão a fazer um bom trabalho em Aparecida. Vocês estão em Aparecida há 100 e tal anos. Sim. Apercebi-me também que têm há 60 anos um rádio, o Rádio de Aparecida. Exatamente. E há 6 anos que têm uma televisão, televisão de Aparecida. Exatamente. Tem também lá uma creche, um asilo e uma misericórdia. Isto foi, nas pesquisas que fiz, cheguei a esta conclusão. Sim, é tudo muito complexo e muito rico, não é? Em termos de oferta aos peregrinos, claro que isso também partiu de um incentivo e de uma confiança que a Conferência Episcopal Brasileira, não é, concedeu aos missionários redentoristas há tantos anos. E precisamente por esta natureza missionária da nossa congregação, não é que também ela está hoje a viver um momento de grande preocupação ao nível não só da reflexão teórica, mas de novas estratégias pastorais para levar a cabo esta nova evangelização pedida pela Igreja. Porque foste